tenho no peito guardado um regueiro de nascente. O horizonte é sulcado, traga apenas a semente. Que acolha a terra em seu ventre, sonhos que lança a mão cheia, semeio em quarto crescente para colher em lua cheia.